3264, aciona identificação, chegada a mar e desça para 3 mil pés, o altímetro 1013. 3 4178, chame torre em 118, decimal 95, completando o LS. 1895, hoje, 4178. Solo Salvador na escuta do navegante Whisky Juliette Uniforme. Whisky Juliette Uniforme, prossiga. Tomando termo de cheque de reatores, obrigado, um bom dia. Ciente, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4178, final da 10. Azul 4178, bom dia, tráfego já avistado, baixou o travão? Ainda não, daqui a pouco. Ciente, a porta está embaixo travado, 4178. Ciente. Para o táxi 3520, PAB 154, 2 horas e 50, até na Recife. TAM 3520, autorizado táxi via Juliette Alfa, fica atento ao Boeing da Gol, parqueando agora no portão 612, no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10 no 3. Juliette Alfa, atento ao tráfego da Gol, reporta no ponto de espera pronto, 3520. Final, pista 10, baixar travado, Azul 4178. Azul 4178, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 03 nós. Livre pouso na 10, Azul 4178. Espera pronto, 3520. Tá 3520, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 3520. Chegada a mar e desça para 2 mil pés, está autorizado, aliás, X-Ray, reporte localizou. Reportará estabilizado, descendo para 2 mil pés, voo 115. 24. Do 41178, solo 06, libera direita na minha escuta, prossegue Alfa e Índia até o portão 01. Liberando a direita, segue via Alfa e Índia na sua escuta, portão 01. O 41178, boa noite. Zero, livre decolagem, pistão no zero, o vento 080 graus com 02 nós. Decolagem autorizada, tá 3520. Controle agora, 19-8, bom voo. 19-8, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, boa, bom dia, tá 3520. Estabilizado ILS, voo 1154. Tá 3520, o contato da decolagem, subo 190, saída PUCA. PUCA 190, 3520. Você é 1154, voo completo LS, chama a torre, 18295. 3295, voo 1154. Torre Salvador, muito bom dia, voo 1154, a 2,5 milhas do inferno. Gol 1154, bom dia, tráfego já avistado, confirme baixado e travado. Afirmo, baixado e travado, gol 1154. Ciente, gol 1154, tem livre pouso, pista 10, vento 090 graus com 02 nós. Pouso autorizado, pista 10, gol 1154. 264, desça para 2.000 pés, está autorizado ele a 6-3, reporte localizou. 2.000 pés, autorizado, 3.264. Salvador, poderia coordenar o nível 150 para o centro 3530? 170, afirmativo, coordenaremos e submantém. 150, ok. 150, 150, coordenaremos. Ok, sobe e mantém 150, 3530. Autorizado, direto Aracaju, o TAN 3520. Direto Aracaju, TAN 3520, obrigado senhor. 150 é o nível. Gol 1154 no solo aos 13, libera direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette, portão 11, portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, gol 1154. Completo o procedimento, chamando torre 118 nesse bola 5, 3264. 295, bola 8. Salvador, está 3264, passando de Acerra, baixar, travado. São 3264, bom dia, tráfego avistado, tem autorizado pouso na 10, com vento 080 graus, com 03 nós. E pouso no vento, está 3264. 3520, passe agora a escuta do centro Recife em 12545, alternando 12685. Obrigado, senhor. Bom trabalho aí. Bom dia, o centro 3520. Bom dia. São 3264, solo 18, e para a direita na minha escuta, prossegue Alfa Juliette até portão 08. Alfa Juliette 08, na escuta, 3264. Bom dia, gol 1817, autorização Guarulhos 360. Gente, Guarulhos 360, pronto, cópia, gol 1817. Pronto, 1817. Autorizado Guarulhos, o nível é o 360, decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, após Leda, aguarda o próximo fixo. A frequência do controle 198 e 5506 no transponder. Então está autorizado 360 para Guarulhos, conforme o plano, a saída é Dael. Leda decolando da 10 com curva direita, 198 controle, 5506 transponder para 1817. Afirmo, conforme a rota do plano de voo, UP Zulu 14, Bruf, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Realiza o perfil da Dael, Leda após Toquim para interceptar UP Zulu 14. É o Leda Toquim para interceptar o eixo da aerovia Upper Zulu 14, após Grupo Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu direto Trive, Upper Whisky 58 ao plano, confirmando 18, 17. Chama pronto, confirmando o portão. Está na remota 14. Gente, boa noite no 7. Voo no 817, na escuta? Na escuta, 817. Ok, modifica a saída para Tael, Leda, após Leda, direto Crate. Sente, Tael, Leda, após Crate, 1, 8, 7. Afirma.